No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Bom dia, Chapecó, bom dia a todos os amigos ouvintes, aos municípios, a todos, enfim, pela internet também, que nos acompanham nessa manhã de quinta-feira, finalmente de tempo bom, de tempo firme, como foi ontem, né? Infelizmente tem previsão aí de chuva, um feriado meio chuvoso, mas enfim, vamos ao dia de hoje, a mínima foi de 19 graus, mas a máxima prevista deve chegar aos 31 graus. Aqui na cidade, a sombra 21 graus a temperatura e brilha o sol na capital do Oeste. Olha, hoje a conversa vai ser com o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. E eu pesquisava, por conta até das manifestações que todos os partidos, né, ou determinados partidos têm direito gratuitamente em rádio e em TV, o sentimento, né, do PCdoB em relação, e a interpretação do PCdoB em relação a essa crise que vivemos. Todos os dias falamos dela aqui, é um momento delicado, é um momento, infelizmente, em que a gente não consegue mais uma referência positiva, né? Basta ver quem é o presidente do Senado, Renan Calheiros, quem é o presidente da Câmara de Deputados, o Eduardo Cunha, o problema todo envolvendo o Partido dos Trabalhadores e sua condução em questões como sucateamento da Petrobras. Enfim, está difícil encontrar uma referência, um porto seguro quando se fala em probidade, em honestidade, que seria o básico, né? Enquanto outros países já conseguiram dar um salto, a honestidade deveria ser algo comum, deveria ser algo pertinente aos gestores, aqui no Brasil a gente se afoga em um mar de descrença. E como eu ouvi repetidamente a palavra golpe, eu fui pesquisar e entender um pouco qual é o norte, o que, que entende o PCdoB em relação ao que ocorre aqui. E aí vem então a direção do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, publicou em 15 de setembro, último agora, uma resolução a partir da reunião, né, da sua Comissão Nacional para a Atualização da Conjuntura Política. E eu vou ler aqui os principais pontos dessa resolução, né? Para o PCdoB, deve-se conter o golpe e retomar o crescimento do Brasil. O partido entende que, embora um amplo elenco de forças políticas, sociais e econômicas já tenha falado da necessidade da imediata volta à normalidade política para que o país retome a expansão da economia, o setor mais reacionário, do que eles chamam de consórcio de oposicionismo neoliberal, ao menor sinal de apaziguamento, joga gasolina no fogo para acelerar a marcha conspirativa contra a democracia. A grande mídia, né, por seu lado, especula e incentiva a presidência da Câmara dos Deputados a dar sequência a um rito pró-golpe. Por esse plano, entre aspas, a qualquer hora, seria instaurado um processo fraudulento de impeachment. E aí faz-se uma alusão, então, a 1964, onde um golpe levaria o país a uma conflagração. E aí o PCdoB diz que é dever de todas as forças políticas que têm compromisso com o Brasil alertar de que a oposição neoliberal conduziu o país a um impasse perigoso. Essa oposição não aceitou o resultado das urnas em outubro de 2014 e passou a conspirar para, ou melhor, contra a constitucionalidade democrática. E aí termina, claro, são três páginas, eu estou lendo aqui os principais pontos, né? Tentar afastar a presidente Dilma com base em pretextos ou fabricando deliberadamente o caos tem nome,

A comunidade pede e a São João está sempre por perto. Farmácias amplas, modernas, com ofertas imperdíveis durante o mês de outubro. Desodorante Nivea Aerosol 9,90. Sabonete Sensus 90 gramas 59 centavos. Shampoo Monange Exceto Anticaspa 2,90. Escova Dental Oral B 1, 2, 3, 2,40. E creme dental Colgate 50 gramas por apenas 99 centavos. Na São João, valorizamos você e sua família. Cuidamos da sua saúde com economia. Sabe o que é incrível mesmo? Quando a Schumann pega o preço baixo e deixa ainda mais baixo. Conjunto estofado, 3 e 2 lugares, só 599. Lavadora automática, 15 quilos. Na Schumann, caiu. De 1.999 por 1.499. TV LED Full HD, 43 polegadas. De 1.999 por 1.399. O último preço é a Schumann que faz. A CB Bebidas, o seu revendedor Skol, Antártica e Brahma convida. Neste dia 7 de novembro, a Festa da Música Sertaneja será em Fernando Machado, Cordilheira Alta. Festival Super Condá Cordilheira Alta da Música Sertaneja. Logo após o festival, grande baile. Apoio ACB Bebidas, Pepsi, Skol, Antártica, Brahma. Os produtos ACB Bebidas estarão presentes no Festival Super Condá Cordilheira Alta da Música Sertaneja. Promoção, Secretaria de Cultura e Esportes, Prefeitura de Cordilheira Alta. Realização, Canta Sul e Super Condá. Venha se divertir com a gente neste dia 7 de novembro, no Salão Comunitário de Fernando Machado, Festival Super Condá, Cordilheira Alta da Música Sertaneja. Distribuidores Ford apresentam toda a linha Ford com taxa zero. Ranger 2015, a partir de 145 mil à vista. Ou entrada de 94.250, mais 30.758 com taxa zero. Um Ford nunca esteve tão perto de você. Venha conferir no seu distribuidor Ford Esperandio em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Minha casa é só minha e cabem todos que eu amo. Minha vida tá feliz e bem melhor a cada ano. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Minha casa é tudo que eu sonhei em ter. Meu futuro. Casa Minha Vida não para e o governo federal vai fazer ainda mais pelo futuro dos brasileiros. Só aqui em Santa Catarina já foram mais de 116 mil moradias entregues. É o governo federal e a Caixa trabalhando juntos para o Brasil avançar. Minha Casa Minha Vida, mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. Estão abertas inscrições para a segunda semana de urgência e emergência e primeiro encontro de educação permanente em redes de atenção à urgência e emergência da região oeste de Santa Catarina, promovida pelo Centro de Estudos do HRO com o SAMU e Corpo de Bombeiros Militar. 200 vagas até 17 de novembro pelo site www.hro.org.br, sendo profissionais da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, SAMU e Corpo de Bombeiros. Inscrições a R$40 para acadêmicos e demais estudantes, R$50 público externo e R$120 é vínculo de estudante a ser comprovado mediante carteirinha, declaração ou atestado de frequência. No dia da capacitação deverá ser apresentado o comprovante de pagamento. Estúdio Condá com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó. Registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Nove horas, 5 minutos. Bom dia, vereador Paulinho da Silva. Como a gente costuma fazer aqui, um apanhado, seu ponto de vista. Eu li aqui esse documento, né, uma resolução que circula internamente no partido, mas que também a gente nota que ecoa na mensagem que o partido passa quando tem espaço gratuito no rádio e na TV, né? Contra o golpe, está virando um mantra, essa fala contra um golpe, tamanha repetição. Você tem também esse entendimento, assim como tem o partido em nível nacional, de que, sim, efetivamente estamos na iminência de um golpe e que se entrar for aberto um processo de impeachment, ele já é de antemão julgado um processo fraudulento, né? Quer dizer, já não tem base porque é fraude, mesmo sem ainda não ter sido instaurado? Bom dia, seja bem-vindo ao Estúdio Bom Condá. Dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo espaço, uma saudação a todos. Enfim, a gente poderia ver essa discussão do impeachment, do processo de impeachment, por dois viés, o viés jurídico e o viés político, né? E pelos dois viés você pode chegar a uma conclusão. Porque diferentemente do que nós já tivemos no país, o processo de impeachment de 92, do Fernando Collor de Mello, exatamente o advogado que fez o pedido de impeachment do Collor em 92, eu li uma entrevista dele recentemente num jornal de circulação nacional, ele pontuando as diferenças entre o impeachment de Collor e o impeachment que poderia ocorrer no dia de hoje. Definitivamente, ninguém nega que existem escândalos de corrupção tomando o governo federal. Essa questão da Petrobras, essa questão que envolve outras questões do Congresso, isso está patente, está conhecimento geral. Que há corrupção no governo federal. Isso ninguém pode negar. Olha, ninguém pode negar. Eu já ouvi negações aqui nesse programa de que esse chamado golpe, ele justamente não se sustenta porque não há corrupção no governo. Há corrupção, por exemplo, não há, a Petrobras não é corrupta, são pessoas, e agora o termo da moda é o mal feito. Como se fosse possível separar. Dá para separar? Não, assim, existem agentes políticos que estão na Petrobras. Não é de hoje, é bem verdade, né? Isso é um esquema que vem há 20, 25 anos, isso a Dilma foi muito feliz. A diferença é que existe um procurador-geral, que é o Janotti hoje, e na época do Fernando Henrique existia o Geraldo Brindeiro, que o Geraldo Brindeiro não fazia um processo contra um deputado, contra ninguém. A diferença é que hoje tem... O Ministério Público Federal não age politicamente. O Ministério Público Federal, que é o Janotti, quem tem que fazer as denúncias no Supremo Tribunal Federal... tem, entre aspas, a liberdade de fazê-lo como teria, mas todo mundo usa, sabe, que liberdade. Na época do Fernando Henrique, todos os escândalos de corrupção no país, inclusive na Petrobras, todos os escândalos de corrupção, a compra de votos do Fernando Henrique Cardoso, a questão dos sanguessugas, todos os escândalos de corrupção que houveram desde a época, enfim, eles eram engavetados. Então o procurador-geral, que é o membro do Ministério que deveria oferecer as denúncias contra os cargos políticos, deputados, senadores, era conhecido como engavetador-geral, porque colocava tudo na gaveta. A diferença é que hoje as denúncias aparecem. Dizer que a corrupção começou agora, é óbvio que não. Então, assim, eu em sã consciência, embora ninguém do nosso partido, do PCdoB, sempre repito, e tomara que continue assim, mas ultimamente... eu sempre fico com o pé atrás de falar, porque acontecem tantas coisas. Ninguém do meu partido esteve envolvido em qualquer um desses escândalos. Felizmente, para o PCdoB, que honra a tradição histórica do nosso partido. Existe corrupção em setores do governo, é óbvio. Está aí as investigações, estão aí as denúncias, evidentemente. Então, esse advogado que propôs o impeachment do Collor e foi acatado em 92, ele disse a diferença é que no governo Collor também existia o processo de corrupção, né, conhecido. A diferença, a grande grande diferença, diz esse advogado, é que o presidente Collor estava afundado no processo, com participação direta no processo de corrupção. E ele coloca que, na atualidade, não há uma prova contra Dilma, pessoa dela, Dilma, presidente, sim, de envolvimento e participação. Então, o golpe que se fala é do ponto de vista jurídico o seguinte: para você incriminar uma pessoa, e o crime de responsabilidade, que cabe ao Congresso julgar através do impeachment, do impedimento, o crime de responsabilidade obrigatoriamente tem que ter a autoria, a participação da presidente da República. A presidente da República, em momento algum, e olha que não é uma ou outra investigação, são centenas de escutas telefônicas, são centenas de processos, centenas de buscas e apreensões, enfim, a gente tem acompanhado cotidianamente, que envolve políticos, aliás, envolve muito mais políticos do PMDB, do Partido Progressista, do PSDB, do PT, só que o foco geral é no PT, porque é partido do governo, essa é a verdade. Agora, se você pegar todas as pessoas presas, envolvidas, não são só do PT, aliás, o PT é a minoria nesse processo, mas o foco é porque o governo federal está nas mãos do Partido dos Trabalhadores, que é o principal partido, é natural, atrai para si também toda essa discussão. Sim. Então, do ponto de vista jurídico, e inclusive político, e aí eu faço as palavras do Ciro Gomes, ele diz assim, nem mesmo o maior picareta do Congresso Nacional sabe que a Dilma, tem conhecimento que a Dilma é uma pessoa honrada. Pode fazer esse link. A Dilma é uma pessoa honrada. Agora, aliar isso à crise política, à crise econômica, isso é motivo de impeachment? Não é motivo de impeachment, é motivo de julgamento político, tá? Então, assim, ó, de todas as investigações, não há um ai. Inclusive, acabou de encerrar agora a CPI da Petrobras, em que a Dilma, inclusive o Lula, foram inocentados pela CPI. Agora, inclusive é o seguinte, então eu estou falando disso. Agora, no Supremo Federal. Se tivesse lá, alguma coisa... Lá na CPI não dá, então, pra, não que dá que pra confiar, não. Então, o que eu quero dizer? Não, de fato, mas aquilo ali foi uma pizza terrível. Janot, né? Eu acho que é mais Janot, interessante... Do Supremo Tribunal Federal. Aí sim. Todas essas investigações. Então, quando se trata a palavra golpe, é porque não existe elemento jurídico que determine a abertura de impeachment contra a Dilma. Está impopular? Está numa situação difícil? Todo mundo reconhece, todo mundo sabe. Mas contra ela, pessoa, Dilma, não há qualquer envolvimento. Então, por isso que se fala do golpe. Até porque quem aceita o pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Então, veja só, a maior comemoração dos democratas, dos partidos oposicionistas, democratas, do Partido Solidariedade e do PSDB, que são os partidos de maior oposição, e o PPS, propriamente dito, sim, toda a articulação do Cunha, eles sabem do passado nebuloso do Cunha, eles sabem da forma de operação que o Cunha sempre fez, tanto é que essas contas na Suíça, etc, etc. Então, eles sabiam, mas articularam e bancaram. Quem bancou o Cunha no Congresso Nacional contra uma candidatura do Armindo Chinaglia, veja só, que já foi presidente, deputado federal por tantas e tantas legislaturas, nunca repousou nada contra ele. Então é o seguinte, a oposição é irresponsável nesse ponto de vista e coloca um bandido na presidência, como colocou o Severino Cavalcante. Vamos lembrar, porque essas coisas saem, as informações são muito rápidas. Lembra que o Severino Cavalcante foi um processo muito parecido. Havia uma disputa entre dois candidatos do PT, e o Severino Cavalcante ganhou. Né? E logo em seguida, o Severino Cavalcante caiu como presidente da Câmara do Nordestino. Se lembra por que ele caiu? Ele caiu porque ele recebia propina do restaurante que existia dentro do Congresso, sim, Nacional. Ele pagava aluguel para o Congresso e ele cobrava todo mês uma propina do aluguel. Caiu por isso. E aí você pega o seguinte, quem colocou o Cunha? Os mesmos partidos colocaram o Severino. O PSDB, o PPS, os democratas, aqueles que se alvoram contra a corrupção. Eu falo aqui de peito aberto, porque eu estou na vida pública há 20 anos e digo, meu partido não tem ninguém. Aqueles que se alvoram contra a corrupção, mas votaram no Cunha. Se enche de orgulho. Feliciano, João Rodrigues, N pessoas. E agora é o seguinte, está lá o Cunha. Né? Por que colocaram o Cunha? Porque o Cunha aceitaria um processo de impeachment contra a Dilma. Só que não contavam que isso ia surgir tanta sujeira também desse presidente. E agora não, agora tal, tal, tal. Por que não pede também o impeachment do presidente da Câmara? Né? Não pede. Então veja só, a oposição age, e é natural, o papel da oposição, mas ela age também em alguns momentos de forma irresponsável, não para garantir a institucionalidade, querem desgastar para ganhar. E assim, para finalizar, Nós acabamos de sair de um processo eleitoral, perder as eleições. Olha, nós perdemos a eleição em Chapecó por 3 eleições seguidas. Já pensou se eu ficar toda hora dizendo que tem que ter eleição de novo em Chapecó? Não funciona desse jeito. A questão só, o que mais eu acho que, para quem presta atenção, o que mais incomoda a mim, pelo menos, é justamente isso. Então, você coloca um corrupto, você elege um corrupto. É difícil, eu já estou errando, porque não há um processo, não se finalizou processo nenhum, nem se abriu o processo ainda na Comissão de Ética contra o Cunha. Certo. Mas todo o entendimento até agora é de que, né, é uma pessoa sob suspeita. Elege-se essa pessoa sob suspeita como uma garantia de que, se houver um processo de impeachment, vai haver o acatamento por parte dele. Perfeito. Só que, infelizmente, o final de toda essa confusão, e que mais incomoda, é de que o próprio Partido dos Trabalhadores, eu ouvi hoje de manhã notícias da Rede Bandeirantes, está se cotizando para proteger o Cunha na Comissão de Ética, para que o Cunha, então, proteja a Dilma e não acate pedido de impeachment. E esse jogo está escancarado. Então, a base do PT foi instruída para não atacar o Cunha, para blindar o Cunha. Em contraposição, o Cunha, então, ele não aceita pedidos de impeachment e fica tudo como dantes. Quer dizer, todos os movimentos, eles ficam suspeitos. É esse descrédito e esse jogo tão pesado. Você fecha os olhos para o que eu fiz de errado e, em troca, eu faço a mesma coisa. E a gente passa isso, enrola até o final do ano. E ano que vem muda a pauta. Mas o PT não tem o controle da Comissão de Ética. Isso é, na verdade, o seguinte... Mas ninguém sozinho tem esse controle. Na minha opinião, sobre essa situação do Cunha, é tentar repassar para qualquer outro partido a responsabilidade do Cunha. A responsabilidade do Cunha é da oposição. Quem elegeu o Cunha presidente do Congresso Nacional foi o PSDB, foi o PPS, foi os Democratas, tá certo? E o Solidariedade. Quem garantiu? O Bispo Feliciano, essa turma. Essa turma que ele é da bancada evangélica. Então, a responsabilidade do Cunha é deles. Eles colocaram lá. Muito contrário. Por exemplo, vou pegar a Jandira Fegali, que é do meu partido. Tem reiteradamente batido no Cunha lá dentro do Congresso Nacional e pedindo para que ele se afaste. Então, é o seguinte. Se criou uma forma de querer agora pegar um safado, um corrupto, uma cria da oposição, uma cria do Fernando Henrique, uma cria do Aécio, uma cria do Alckmin, uma cria do Serra, e querer colocar no colo dos outros. Com todo respeito, eu não concordo com essa linha de raciocínio que está imperada na grande mídia nacional. É bem verdade. É querer forçar. Evidentemente que o PT deve estar numa situação difícil. Mas, pois é, está se propondo a fazer esse tipo de negociação. Não tem. Vai para a ética e vai passar na ética. Não tem sustentação política. Né? Não tem sustentação mesmo política. Mesmo então fazendo esse lobby, o vereador acredita que passe e que realmente a gente veja pelo menos esclarecido. Mas então, se fosse assim, por que a oposição não age com a veemência que age contra a Dilma? Não tem uma prova contra a Dilma, de uma pessoa, não estou falando do governo, falando da Dilma pessoa. A veemência que a oposição age contra a Dilma, por que não age com essa mesma veemência contra o Cunha? É jogo duplo. Então, está preocupado com a corrupção? Não, está preocupado em derrubar presidente. E por outro lado, derrubar presidente para chegar. São os aí dois sentidos. Aí você fala do golpe, você entende? Sim. O golpe, porque a preocupação deles não é com a corrupção. Se fosse a preocupação com a corrupção, eles derrubariam o Cunha que eles colocaram lá. É filho do PSDB, é filho da oposição, o Cunha. Mas a preocupação deles não é com a corrupção, até porque eles estão na Lava Jato também, infelizmente. Hoje, infelizmente, é o PSDB. Esse é o maior problema. É o mensalão do PSDB, é o Lava Jato do PSDB, é o sanguessuga, a reeleição. Esse processo de corrupção contaminante do país. E às vezes é uma situação delicada. Volto a dizer, felizmente nenhum do meu partido, e tomara que continue assim. Não sei até quando, mas ultimamente a gente sempre fica um pé atrás. Não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas, assim, essa questão é o seguinte, olha, tem provas concretas. Então, não estão preocupados com a corrupção, com a improbidade, com etc. Não estão preocupados. Estão preocupados com os rumos do poder. Estão preocupados em derrubar e assumir o poder. Tá certo? Então, é o seguinte, isso que o nosso partido se reporta a golpe. Esse golpe seria jurídico, golpe. Porque não existe prova nenhuma contra Mas Dilma. Aí nós não podemos confiar, e é isso que mais me incomoda, para concluirmos esse bloco. Então, instituição nenhuma é confiável. Porque mesmo para que se aceite um pedido de impeachment, tem que haver um embasamento legal. E a gente corre o risco, então, de ver a subversão da lei, o não respeito à lei. A gente corre o risco, mas esse processo é político. Mas mesmo que seja com vontade política, tem que haver uma base legal. para que ele se sustente. E o que me assusta muito é isso, vereador, é que com todos esses desdobramentos e todas essas interpretações, o que paira ainda sobre a nossa cabeça é aquela eterna desconfiança, e aí é uma desconfiança que vai se expandindo ao invés de encolher, é o sentido de que nada nesse país é confiável. Será que a gente pode ter realmente, porque quando fala em golpe, se coloca como se o Brasil não tivesse instituições fortes, se coloca como se, olha, desconfie de todos ao mesmo tempo, e se houver impeachment é golpe, mas para haver processo de impeachment não tem que ter uma fundamentação legal, ou nem nisso a gente pode confiar? Tem que ter uma fundamentação legal, e volto a dizer, o impeachment é da presidente, não é do governo. Não é do governo, o impeachment é da presidente Dilma. Tem corrupção no governo? Todo mundo sabe que tem. Da mesma forma como a gente está vendo, infelizmente por todo o país, está generalizado isso. Mas contra a presidente em si, contra a Dilma... Ainda não há nada. Não há nada. E olha, veja só quantas escutas telefônicas, quantos processos, quantas buscas e apreensões, quantas prisões, quantas delações premiadas. Ninguém disse até hoje, olha, a Dilma participou, a Dilma orientou, a Dilma estava junto. Graças a Deus, até agora nada. Você percebe? Porque, eu posso discordar politicamente da Sim, Dilma. Mas a gente e não é quer ver E é isso que a oposição esse... tem que fazer, discordar politicamente, fazer o jogo político, enfrentamento, que não vamos, que denúncia. Não vamos nos enganar, qualquer oposição faria o mesmo. O governo está com impopularidade. O governo está com dificuldades. E a oposição bate. Agora, ir ao processo de impeachment, que é a irresponsabilidade jurídica. Agora, politicamente, fala-se impeachment, mas não tem fundamentação legal hoje. Eu estou falando, não por mim, falando de um grande jurista do país hoje, é evidente que tem comportamentos contrários. Ele assinou o processo de impeachment do Collor de Mello. E ele deu uma reportagem comparando o momento que nós vivemos e o momento do Collor de Mello. Ele disse assim, enquanto o Collor, ele diz, pega o processo do impeachment, vai ver quantas e quantas provas contra o Collor. Pessoa, Collor. Sim. Ele disse assim, até hoje contra a Dilma eu não encontrei nada. Por isso que ele não concorda com o processo de impeachment. Muito bem, então incomodei aqui, fiz esse questionamento, é inevitável porque impera a bagunça e a desconfiança, né? A gente fica sem rumo, eu fico procurando, né, compreender e busco junto às nossas lideranças também essa compreensão, como cada um interpreta. Não passa uma liderança política por aqui que não faça as mesmas perguntas, dê uma atualizada porque a gente não consegue mais acompanhar também, né? É tanto escândalo, é tanta ligação, tanto link feito que a gente já não acompanha mais. O que vem e da onde vem? Só sabe que não é bom, só sabe que é complexo, que é difícil. Mas, enfim, ficou aqui a fala, então, o entendimento do que o PCdoB, qual o conceito que o PCdoB atribui ao golpe, né? O que é golpe? Então, está explicado. Vou chamando o intervalo comercial e aí, na volta, aterrissamos em Chapecó. E a conversa fica bem local mesmo, não vamos também ignorar a conversa política partidária, o que vai rolar, o que o PCdoB, né, antevê para as eleições municipais. Mas, nesse meio termo, é mandato. Intervalo comercial, a gente volta já. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. O casamento é uma data que precisa ficar gravada na memória. Eternize esse momento com a lista de casamento Avan. Serviço gratuito e exclusivo de trocas. Atendimento personalizado. Bônus convertidos em vale-compras para todos os produtos comprados dentro da lista. E ainda modelos de listas prontas para os noivos que estão sem tempo de escolher seus produtos. Confira também outras opções de listas de presentes Avan. Tudo para facilitar dias especiais. Avan, o paraíso das compras é aqui. Olha lá, eu preciso encontrar. Ufana, você irá encontrar a maior variedade em produtos e com o menor preço da cidade. Ouça, lindas cortinas prontas a R$29,90. Bermudas masculinas em tactel a R$9,90. Camisas gola polo masculinas a R$18,90. Camisetas em malha de algodão a R$9,90. Calças jeans adulto a R$23,90. Camisas social masculina, manga curta. curta a R$ 29,90. 5 panos de copa a R$ 9,90. Atoalhados de mesa a R$ 8,90 o metro. Saias em viscose a R$ 39. Sutiãs com bojo a R$ 9,90. Alfana, lugar para comprar muito, mas muito mais barato. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. A mão que trabalha. A mão que ensina, que alimenta, que faz carinho. A mão que salva uma vida. Na luta contra o câncer de mama, a prevenção está em suas mãos. Faça o autoexame e incentive suas amigas e familiares. Outubro Rosa. Todo mundo junto para combater e vencer o câncer de mama. Uma campanha com o apoio do Sicoob. Sicoob, associado a você. Badalote Materiais de Construção, do início ao final de sua obra. Badalote tem sempre a melhor opção, o menor preço da cidade com muitas novidades. Linha completa de acabamentos, produtos exclusivos, ferragens, ferramentas. Badalote é tradição e confiança, respeita o seu prazo com muita segurança. 3329-3960, do início ao fim da obra. Badalote. O supermercado Alberti do São Cristóvão está sempre ao seu lado, oferecendo qualidade, bom preço e a maior variedade em produtos. Isso sem contar com as ofertas imbatíveis que o supermercado Alberti do São Cristóvão oferece todos os dias. Gêneros alimentícios, completa fruteira, carnes inspecionadas e a melhor padaria. Escolha você também o supermercado Alberti do São Cristóvão. Economia e qualidade no seu dia a dia. Sabe onde encontrar embalagens para supermercados, lanchonetes, restaurantes, açougues, panificadoras e outros estabelecimentos comerciais? Multiembalagens, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Papelaria e Bazar União. O fone 3323-3492. Feliz aniversário! Aproveite os últimos dias da promoção de aniversário da América Calçados e Chapecó. Todo o estoque da loja para pagamento em 12 vezes. Ou, se preferir, em 6 vezes, com entrada só para janeiro do ano que vem. Visite Chapecó e fique mais um dia. Sua melhor opção de hospedagem é o Hotel Lang Palace. Máximo conforto e completa estrutura de lazer. Piscina, sauna, academia e restaurante. Visite o site www.langhotel.com.br e faça sua reserva. Hotel Lang Palace. Valores especiais para fins de semana. 3361-6868. A Kazan vive um novo momento. São mais de 200 obras em cerca de 100 municípios. E no oeste de Santa Catarina está o maior dos investimentos. São mais de 200 milhões na macroadutora do Rio Chapecozinho, que vai garantir água pelos próximos 40 anos a Chapecó, Xaxim, Xanxerê e Cordilheira Alta. Esta grande obra vai movimentar a economia da região. Onde tem Kazan, tem mais qualidade de vida. Kazan e Governo de Santa Catarina. O SESC Senac Chapecó convida você para o segundo circuito SESC Senac de caminhada e corrida de rua, que acontece no dia 15 de novembro, domingo, no Eco Parque. Faça já sua inscrição até o dia 2 de novembro pelo site corrida.sescsenac.org.br ou pessoalmente na unidade de Chapecó. Promoção SESC Senac Chapecó. Estão abertas inscrições para a segunda semana de urgência e emergência e primeiro encontro de educação permanente em redes de atenção à urgência e emergência da região oeste de Santa Catarina, promovida pelo Centro de Estudos do HRO com o SAMU e Corpo de Bombeiros Militar. 200 vagas até 17 de novembro pelo site www.hro.org.br, sendo profissionais da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. Ferreira, SAMU e Corpo de Bombeiros. Inscrições a R$40 para acadêmicos e demais estudantes, R$50 público externo e R$120 vínculo de estudante a ser comprovado mediante carteirinha, declaração ou atestado de frequência. No dia da capacitação deverá ser apresentado o comprovante de pagamento. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Nove horas 30 minutos, tendo entendido então o significado do golpe para o PCdoB, o que que o PCdoB interpreta como um golpe, né? Vamos falar agora de mandato. Paulinho da Silva, a gente conversava no intervalo comercial, já é a terceira experiência como vereador, né? Uhum. O que que fica até agora, né, referente a esse mandato, obviamente falando, como é que está Chapecó, como é que está a sua ação parlamentar? A gente sabe, Paulinho, é oposição, né? Uhum, então, é o que se diz, a gente conhece o jogo, situação e oposição, que se repete independentemente das cores partidárias. Mas como é que está se dando esse jogo, digamos assim, no momento atual? Veja só, Raquel, eu, evidentemente, todos sabem do meu posicionamento de ser um vereador de oposição, até porque o candidato que eu apoiei na última eleição não foi vencedor. Né? Isso não significa de que eu não tenha participado ativamente nos projetos do Executivo. Eu sempre repito, 99% dos projetos que o prefeito manda para a Câmara de Vereadores tem o voto favorável, inclusive dos vereadores de oposição, do PT, meu, do PDT, do PCdoB, enfim, porque são projetos que buscam melhorias para a cidade, buscam recursos para o nosso município, então a gente trabalha nessa lógica. Só que na condição de oposição nos cabe apontar os equívocos do governo, os equívocos que a gente entende que existam e não são poucos na nossa opinião. Isso não significa que a gente não consiga separar o que é bom para a nossa cidade. Não gosto tanto desse jargão, mas aquilo que é interessante para Chapecó, exemplo do plano diretor, que penso para o futuro, agora tem um plano de mobilidade urbana, em que, evidentemente, pela minha formação acadêmica, pela minha experiência já de terceiro mandato na Câmara de Vereadores, me coloco numa situação que eu possa dar as minhas contribuições no debate político, na interlocução com as entidades comunitárias, sindicais, empresariais. É assim, pela experiência, pelo trabalho, pelo que a gente conhece de parlamento e pelo conhecimento de acadêmico. Esse é o nosso trabalho de oposição, né? Então eu busco sempre mesclar esse trabalho de estar ali e ao mesmo tempo atento, lendo todos os projetos que o Executivo manda, vendo o que é que está pegando ali, né? Exemplo concreto, aquele projeto que o prefeito mandou, que queria agraciar os cargos comissionados, colocando sobre seus salários as vantagens dos últimos 10 anos, é um projeto que eu li, estudei e chamei a atenção dos demais vereadores. Na verdade, eles torciam que aquilo não, ninguém lesse. Então, às vezes, o governo manda para a Câmara de Vereadores um projeto de lei e torce que ninguém leia, né? E alguém tem que ler. Não é que só eu leio os projetos, evidentemente, não, muito pelo contrário. Mas eu tenho que ter um olho clínico, digamos assim. Eu faço a minha função e faço o debate sobre aquilo que eu acho que é importante e aquilo que pode ser melhorado. Então, tanto eu, quanto o Márcio, quanto o Tchequim, melhoramos enormemente todo o plano diretor da cidade, resolvendo algumas questões pontuais, algumas questões do desenvolvimento da saúde, da educação, do desenvolvimento da cidade, das construções, etc. Então, esse é o papel de vereador, né? E também, ao mesmo tempo, fazer projetos de leis que possam contribuir no dia a dia, como esse que está tramitando, que é um projeto de lei do PCdoB sobre o sistema cicloviário de Chapecó, né? Como o outro que trabalha a questão das vagas para as pessoas com deficiência no serviço público, exemplos assim de projetos de lei. Ou ações como audiências públicas, como uma questão que eu estive agora na última terça-feira em Florianópolis, conversando com o deputado Valduga, tentando trazer recursos para determinados espaços públicos da cidade de Chapecó, escolas, creches que estão com dificuldades, com problemas de chuva, de fiação, de energia, buscando também trazer recursos, como também fiz audiência pública com o administrador do aeroporto, o Eglon, o pessoal, para discutir a questão do aeroporto, e estamos inseridos nesse debate, e ontem mesmo, por conta disso, numa articulação com o deputado Valduga, a gente estava trabalhando em conjunto. O Valduga esteve ontem em Brasília na Secretaria Nacional de Aviação Civil. O que vocês buscam? Nós buscamos agilizar, por exemplo, o projeto de ampliação do aeroporto, ver o que nós podemos contribuir, porque hoje o ministro da Defesa é do PCdoB, né? A Secretaria de Aviação Civil está dentro do Ministério da Defesa. Então, evidentemente que, na medida do possível, usar um deputado estadual do partido. Agora, Ângela Albino assumiu ontem deputado federal. Então, faz essa interlocução na condição de vereador, junto ao deputado federal do partido, deputado estadual, para construir esse canal de interlocução e quebrar pontes. Construir pontes e quebrar obstáculos, né? Então, esses são exemplos concretos do que um vereador pode contribuir, do que eu tenho feito enquanto vereador. Isso é minha história, todos sabem meu empenho quando veio ao DESC, toda a construção que nós fizemos para vir à Universidade Federal, para Chapecó. Então, o vereador de oposição, ele tem que saber separar o que é interesse da cidade e o que é interesse de governo. Né? O que é interesse do grupo político que ali está, eu vou combater, porque eu acho que tem enormes vícios, enormes problemas e tal. Agora, o que é importante para a cidade, como plano diretor, o plano de mobilidade urbana, a questão da ampliação do aeroporto, a cobrança para que a Secretaria de Saúde construa em Chapecó uma casa que construir um programa de saúde mental com condições de abrigar os dependentes químicos, droga, álcool, enfim. Esse é o trabalho do vereador, de estar acompanhando, fiscalizando, como é o projeto de lei do sistema cicloviário, para pensar a mobilidade urbana. Então, esse tem sido a tônica do meu mandato. Né? Eu não sou vereador de apresentar muitas indicações para luz aqui, lombada lá, para corte de... Não é muito o meu perfil. Faço isso também, atendo as comunidades. O meu perfil é muito mais de estar estudando, participando dos debates, contribuindo na medida do possível, fazendo emendas, reunindo com secretários, conversando, dialogando, buscando. E agora, como a gente tem um deputado estadual, um deputado federal, buscando esse canal junto ao governo federal para viabilizar recursos para Chapecó, do governo do estado, que é isso que eu estive terça-feira conversando com o deputado Valduga. Tem aí a perspectiva, evidentemente vai caber a ele, de trazer 2 milhões de reais para a cidade de Chapecó. Não, então o Valduga me chamou terça-feira em Florianópolis, das emendas que ele tem, né? Me chamou terça-feira para dar uma contribuição onde que eu acho importante, onde seria interessante. Então estamos discutindo. E o que elegeu? Conseguiu dizer, olha, já que tem essa possibilidade do Valduga aportar 2 milhões em Chapecó, o que julga, por exemplo, prioritário? Eu levantei a ele, não vou levantar nomes, de situações de algumas escolas no município que estão em dificuldade. Municipais, de alguns estaduais, municipais. De postos de saúde que apresentam algum problema, de alguns bairros que não tem espaço de lazer, de algumas... São situações, né? Mas eu vou deixar para o Valduga, eu só colocando um pouco... Fez a sugestão. Eu fui lá, ele pediu minha opinião, né? Ele reuniu todos os vereadores do PCdoB do estado, fui lá, conversei com ele, dialoguei, fiquei... fui sem diária, né? Paguei do meu bolso as passagens, paguei do meu bolso hotel, alimentação, porque usei o salário de vereador. Aliás, fui várias vezes para Florianópolis já nessa legislatura e nunca peguei diária. Esse é um outro assunto, que inclusive não é que eu tenho que me orgulhar que sou o vereador que menos gasta, que poderia ser o vereador que menos trabalho, né? Não é isso. Eu acho que tem que respeitar o dinheiro público. Então fui atrás de recursos, fui para discutir com o Valduga a situação do aeroporto de Chapecó, então vou deixar para ele, porque que ele esteve ontem em Brasília, discutindo essa ampliação do aeroporto, a construção do novo terminal, dos equipamentos que poderão vir para Chapecó. Não é uma coisa para hoje, a gente sabe, não dá para prometer que... Mas é um processo de construção. Nós ficamos quantos anos discutindo, fazendo audiência? Eu mesmo fiz audiência com o Lula, quando ele era presidente, para trazer a Universidade Federal. Não fui só eu. Estava lá outros vereadores, outros deputados, mas estive nesse movimento. Então demorou 4, 5, 6 anos até que a gente amadureceu e temos hoje a Universidade Federal. Esse é o papel da liderança política do vereador. Entende? Então existe essa possibilidade, vamos atrás, vamos dar a nossa contribuição, independente se vai ajudar ou não. Não vai ajudar o Caramori, prefeito Urbano Legão, vai ajudar a cidade de Chapecó, né? O desenvolvimento, o número de voos, o número de passageiros, o polo regional que Chapecó sempre foi e continua ampliando cada vez mais esse papel aqui na região oeste. Então são ações que a gente busca fazer, independente se situação ou oposição, evidentemente. E o que, que é prioritário? Porque a gente dá para dividir o mandato em várias ações, dá para ser um fiscalizador muito eficiente, dá para ser muitas vezes um vereador propositor. Tem uns que dizem, olha, o meu objetivo é justamente não sair, não deixar a minha ação na Câmara de Vereadores passar sem encampar isso ou aquilo. O Valduga me confidenciava, disse, olha, não sei se vai ser isso, mas enfim, me confidenciava no intervalo, e agora eu confidencio com todos os milhares de ouvintes que não tem mais a pretensão de concorrer a vereador. Desculpa, Paulinho, olha o que fala. E ele me confidenciava. Nós estamos falando do Valduga justamente aqui no anual. E aí ele confidenciava que não tem mais a vontade. Já fui vereador por 3 vezes, me disse ele no intervalo, e não me imagino sendo vereador uma 4ª vez. Dá para dizer, olha, nesses 3 mandatos, cumpri minha missão, sendo situação, sendo oposição, fiz a minha parte, estou muito envolvido em A ou B ou C e não quero sair da casa sem ter feito isso? Tem algum comprometimento, já adiantando um pouco aqui a pauta? Veja só, Raquel, quando eu falo que a minha intenção não é concorrer a vereador no próximo pleito, é porque eu acho que a política, ela não pode se tornar uma profissão. Eu fiquei 2 mandatos, fiquei 4 anos fora, retornei, a política de estar lá. E precisa oxigenar, precisa, tem outras lideranças do nosso partido, de outros partidos, que vêm com vontade, com condições, com qualidade. O nosso partido aí está construindo essa chapa própria, tem uma chapa própria para a candidatura de vereadores. Eu não estou saindo da política, eu não vou ser candidato nessa eleição a vereador. Não, está deixando a política, mas a vereança já... Essa é a minha vontade, tenho dito isso ao partido. O partido me diz muito, não, você não pode, você tem que ir, você é uma liderança e tal, tem uma votação consolidada, conhecida, etc. Eu disse, não, eu vou estar no processo político de construção do projeto político do PCdoB para o próximo ano, do PCdoB para a cidade de Chapecó, e ajudar nessa construção de uma chapa de vereadores. Não estou me desligando da política, muito pelo contrário, vou continuar atuando como estou hoje. Não estou dizendo que futuramente talvez não possa ser candidato de novo. Eu acho que fiz 3 mandatos, eu queria muito que outras pessoas viessem, que a gente tivesse essa renovação que é necessária, que viessem outras lideranças, que ocupassem esse espaço, e eu vou estar ajudando, porque hoje o meu foco é todas essas questões que eu estou detalhando, e todo dia a gente tem coisas novas na Câmara de Vereadores, projetos de leis novas, né? Situações novas, a gente busca contribuir, ajudar e tal. Então o foco tem sido essas ações que eu tenho tido ultimamente. Agora tem o plano de mobilidade urbana, vão ter que mergulhar nisso e tal, pensa Chapecó para hoje, para o futuro, essas questões todas. Mas o foco é a gente hoje construir em Chapecó uma, no meu ponto de vista, uma alternativa ao poder local, do ponto de vista, agora sim, falando de oposição. O PCdoB é a oposição em Chapecó. Construir uma alternativa ao que está colocado, a esse grupo político que está há 12 anos no governo municipal, tem suas virtudes, tem suas contribuições com a cidade, como todos os outros tiveram. Eu não sou daquele que vem aqui e joga água suja e a criança fora, tá? Eu não posso negar, porque assim, desde que eu me conheço por gente, assim, que eu lembro de algumas coisas, eu lembro do Altair Wagner, com 7, 8 anos de idade, o Altair Wagner com aeroporto, com planejamento da cidade, com estádio, com início do estádio de Condá. Eu não posso negar o papel do Altair Wagner, do Milton Sander, do Tiquim, do Ledônio, do Berdian, do Frit, do Pedro Crisai, do João Rodrigues e do Caramori. todos deram suas contribuições, né? Porque às vezes vem aqui, ah, eu quero mudar, eu quero uma alternativa, mas aí eu vou negar tudo que foi feito. Cada um teve os seus avanços, as suas construções. Eu lembro que o Fritz pegou um momento que teve que aumentar significativamente as vagas de escolas, creches, creches comunitárias, ampliação, postos de saúde. Deu uma enorme contribuição para a cidade, enfim, diversas questões, como também o governo que está aí. Mas eu acho o seguinte, nesses 12 anos, nós podemos aprimorar o que está aí. E é essa é a minha preocupação, e é isso que eu tenho conversado muito com o deputado Valduga. Aprimorar, melhorar, porque nós temos uma arrecadação de aproximadamente 1 milhão e 900 mil por dia em Chapecó. Eu acho que, por conta de diversas situações, aquilo que eu já falei aqui, de um afastamento total e completo do Caramoro e das principais decisões da prefeitura, ou seja, não é o centro de referência hoje na prefeitura, não é o prefeito, na minha opinião. O centro de referência foi o governo municipal, foi terceirizado em Chapecó para o Bolegon e para as empresas que prestam serviços. Mas como assim? Porque terceirizado, o Bolegon, só um pouquinho, no sentido de que, como há efetivamente uma fala muito forte, já fiz menção aqui a isso, de que o Caramor iria para o Badesc, e quem assumiria seria o Bolegon. Então, isso é um movimento até natural, já aconteceu antes, aconteceu com o Partido dos Trabalhadores, já aconteceu com o então Democratas, enfim, todos já fizeram o chamado movimento político. Até aí, a palavra terceirização não soa má, porque ele já está adiantando, se for essa a sua avaliação, ele já está adiantando uma sucessão que inevitavelmente ocorrerá. Por escolha dele, claro, porque ele só aceita o cargo no Badesc se quiser. Agora, é possível terceirizar, porque aí a sua fala ficou mais forte. É possível terceirizar a gestão de um município para empresas prestadoras de serviços? Não, quero entender isso. Eu quero a terceirização aqui não é do serviço. Por exemplo, hoje a merenda escolar. Vamos lá. Não, podemos falar depois da merenda escolar? Olha, o tempo, já está se esgotando aqui. Então, sim, mas então, está lá o João Rodrigues e a Astrid Toso estão lá respondendo. Aliás, eu tenho que me cuidar do que eu falo, Raquel. Olha, vereador. Eu falei Bolsa Alfafa aqui. Foco. E já volto para a terceirização. Falei da Bolsa Alfafa aqui, da IFAP, e falei dos bens bloqueados do prefeito, do secretário Américo, que eles tiveram os bens bloqueados na última IFAP. Sim. Né? Aí estou respondendo dois processos lá, não pode mais falar as coisas aqui. Não pode. Olha, quando eu achei que nós estávamos na imprensa livre, estou respondendo dois processos. Gente, dois processos criminal, por ofensa. Oh, eu disse, mas que ofensa que eu fiz, Américo? Que ofensa que eu fiz, Caramore? Vocês estão com os bens bloqueados? Sumiram com dinheiro, o Ministério Público está pedindo 11 milhões de votos de vocês. Então tem que falar, eu tenho que me cuidar. Mas questão, enfim, tem um processo lá pedindo 8 milhões de votos que desviaram até o dinheiro das criancinhas da merenda escolar. Por isso que eu acho que tem que buscar uma alternativa. O que eu falo da terceirização do poder político em Chapecó, do poder político, é que quem dá as coordenadas, as decisões políticas, não é. O prefeito perdeu o papel. Porque faz mais de 2 anos estão dizendo: o Caramore vai renunciar, o Caramore não fica, o Caramore vai para o Badesc. Com todo o respeito, né? Gera desgaste? Com certeza. Com certeza. É igual o marido, que um dia chega em casa e briga com a mulher: eu vou sair de casa. No outro dia ele fica. No outro dia ele diz: eu vou sair de casa. No outro dia ele fica. A mulher não dá mais bola pra ele. Diz assim: ah, tu disse que já disse 10 vezes que vai sair de casa. Nós temos um prefeito que já disse 20 vezes que não vai ficar no cargo. Isso gera. É ruim pra condução. E aí gera todos esses problemas que nós temos de má gestão no município de Chapecó. Né? De uma secretária que aluga uma casa no calçadão, paga 12 mil reais por mês de aluguel e a casa tá fechada há 1 ano. Ou de uma creche que está pronta há 3 meses lá no Pinheiro, no Presidente Médici, 3 anos pronta, não inaugura e gasta 250 mil para reformar. Agora está funcionando. O que ocorre? É dinheiro jogado fora. Isso que eu falo é o seguinte: arrecada-se 1 milhão e 900 por dia em Chapecó, mas a gestão orçamentária e fiscal do município poderia ser muito melhor, poderia ser otimizada, né? Então nós temos, eu acho que é um momento seguinte de nós inovarmos em algumas situações, inovarmos com uma empresa pública de transporte, na minha opinião, não para substituir as que estão aí, para fazer algumas linhas, para ter o controle. É o momento de inovarmos e colocar, funcionar 100% a usina de asfalto de Chapecó, fazer o asfalto mais barato para o povo. É o momento de nós inovarmos aí na situação que estão vivendo as creches, de decidir os recursos, onde é mais prioritário. prioritário, onde é mais urgente, sabe? Se teve desvio de 8 milhões de reais, de 17 milhões que foi gasto na merenda escolar, 8 foi desviado, segundo o Ministério Público. Não sou eu, não é o Paulinho, eu tô só, não me processe, vão processar o promotor, tá? Eu tô aqui só reprisando o que o promotor disse no processo. Ele disse que 46% do que foi pago para a empresa de merenda escolar em Chapecó, em torno de 8 milhões de reais, é superfaturamento, tá? Não é o Paulinho. Se querem processar, vão processar o promotor, não eu, tá? Tô só aqui falando o que o promotor falou, porque daqui a um pouco mais um processo para mim. Então, o que que acontece? Desde o controle político, a gente vê lá naquela Câmara a situação que estão os vereadores da situação. Então, eu acho assim, nós temos que pensar em uma alternativa ao governo que está aqui localmente falando, tá? Para aprimorar o modelo de gestão. Não ficar reféns de determinadas forças políticas que só pensam em cargos, só pensam em vantagens, só pensam em acomodar parentes. Essas coisas que eu falo, sabe? Melhorar a gestão, acho que daí usar melhor o dinheiro. E o que que eu vejo? Não tem mais condições políticas. O que está aí colocado não tem mais condições políticas. Não tem, porque o que acontece? Perdeu o controle. O prefeito é refém. Ele sofre. Volto a dizer, já disse no teu programa, Raquel. O problema de Chapecó não é os vereadores de oposição. Os vereadores de oposição ajudam. O problema não é nós. O problema é os vereadores da situação, que querem, todo dia querem um carro novo, todo dia querem uma coisa nova, não sei o quê. Não somos nós. Eu nunca pedi cargo pro cara Moro, muito pelo contrário. Então, veja só, eu acho que é isso que a gente está discutindo. Eu acho que o Valduga, nesse sentido, o Valduga vem ser para nós hoje do PCdoB uma pessoa tarimbada, experimentada, foi duas vezes vereador, sempre teve uma votação razoável, tem um trabalho comunitário de longa data, é uma pessoa sensível para as demandas sociais, para as demandas do desenvolvimento da cidade de Chapecó. Nossa discussão interna do PCdoB é que o Valduga seja nosso pré-candidato a prefeito, porque entendemos que ele tem condições políticas, administrativas, e ele pode ser a novidade num processo político em Chapecó. Novidade que eu falo é o seguinte, é de oposição ao atual grupo político, né, e de alguém que tem toda essa história de vida, história política, e pode agregar sinceramente diversas forças políticas, outros partidos, e pessoas que sejam descontentes com a atual condução, evidentemente. Acho que chega um momento que exaudiu, sabe? Exaudiu, acho que deu a sua contribuição, é o momento de nós renovarmos em Chapecó com a nova mentalidade, com novas formas de governar, com novas formas de dialogar com a população, fugir dos lobbies, fugir dos grupos políticos que querem tirar vantagens, pensar a cidade de Chapecó para todos os chapecoenses. Olha, explicado isso, quer dizer, a gente partiu do quê? Da ação parlamentar e já chegou, já teve uma visão do que vai estar posto ano que vem, que é um ano de campanha eleitoral, né? O Paulinho aqui foi muito enfático ao, digamos, desconstruir alguns pontos de vista que ele tem em relação à atual gestão do município, né? Ele disse, olha, não está certo, não pode ser dessa forma, queremos trabalhar diferente, queremos fazer a diferença, né? Como se tivesse se exaurido esse atual modelo. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, o pessoal já participa aqui via WhatsApp 91763697, vou abrir agora também a caixa de e-mails, vamos concluir essa conversa conversando também com o ouvinte depois do intervalo comercial. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 9:51. Para economizar, você não precisa parar de comprar. O Brasil precisa de você para produzir e gerar empregos. Venha para a Havan. Aqui você compra e economiza. Conjunto de jantar 20 peças dona de R$109,90 por R$79,99. Faqueiro 24 peças e Ipanema Tramontina R$29,99. Compras até dia 31, clientes do cartão Havan, pagamento só para dezembro. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Neste final de semana inaugura a 93ª Mega Loja Havan em Petrolina, Pernambuco.

Distribuidores Ford apresentam toda linha Ford com taxa zero. Ranger 2015, a partir de 145 mil à vista. Ou entrada de 94.250, mais 30.758 com taxa zero. Um Ford nunca esteve tão perto de você. Venha conferir no seu distribuidor Ford Esperandio em Chapecó. Respeite os limites de velocidade. Sabe o que é incrível mesmo? Quando a Schumann pega o preço baixo e deixa ainda mais baixo. Liquidificador super completo, só R$ 49,90. Refrigerador Consul 450 litros, na Schumann, caiu de R$ 1.999 para R$ 1.599. Roupeiro 6 portas, a Schumann deu desconto de R$ 799 por R$ 399. É metade do preço. O último preço é a Schumann que faz. Notícias em um minuto. A Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador ao projeto de lei que cria regras para a retirada de corpos de animais mortos nas propriedades rurais. A SIDASC vai credenciar empresas especializadas para esse fim. Carcaças sadias serão transformadas em ração e fertilizantes. As demais serão incineradas. Também foi derrubado o veto à proposta que proíbe a propaganda de medicamentos em Santa Catarina. O objetivo é evitar o consumo de remédios sem orientação clínica. Com a derrubada dos vetos, as proposições serão enviadas ao governo do estado para a promulgação das leis. E os deputados aprovaram o projeto que obriga as concessionárias de água e luz a informarem os débitos pendentes nas faturas mensais, inclusive com código de barras para pagamento. O texto segue para a sanção do governador. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Minha casa é só minha e cabem todos que eu amo. Minha vida tá feliz e bem melhor a cada ano. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Minha casa é tudo que eu sonhei em ter. Meu futuro vai ser melhor. O programa Minha Casa Minha Vida não para e o governo federal vai fazer ainda mais pelo futuro dos brasileiros. Só aqui em Santa Catarina já foram mais de 116 mil moradias entregues. É o governo federal e a Caixa trabalhando juntos para o Brasil avançar. Minha Casa Minha Vida, mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo. A pioneira de Chapecó, registro na Fátima, CREA e Saúde Pública. Fone 3329-3017 ou 9184-7438. Dez horas, um minuto, a gente vai muito, muito longe na conversa, porque são questões de entendimento. O vereador Paulinho aqui da Silva, ele fez uma avaliação do que ele entende ser o governo municipal, com suas aventuras e desventuras e acertos e erros, enfim. Nesse contexto, vereador, já chegou muita colocação do ouvinte. Então eu vou me permitir essa conversa, dar espaço para o ouvinte, e depois, enfim, a gente faz um fecho, porque fomos, né, transcendemos de uma conversa de parlamento, chegamos até o seu entendimento para o ano que vem, que é o ano de campanha eleitoral. Já traçou aqui mais ou menos alguns parâmetros. Mas o Anderson diz o seguinte: o Valduga e a Ângela estão juntos com o governo. Quer dizer, essa aproximação aconteceu efetivamente. Certo. Vocês integram o governo do estado. Por que que aqui em Chapecó, então, não fazem uma aliança com o partido do governador, com o PSD? Ele diz que se vocês não fizerem isso, não vão ganhar a eleição. Aí vai acontecer, vocês vão entregar a gestão para o Buligon, que é PSB de bola, como prefeito, e a Fabiana Rodrigues, que é PSD, né, do partido do governador como vice. É, veja só, a nossa participação, estou falando enquanto PCdoB, a nossa participação no governo Colombo se deu pelo entendimento nacional do partido que nós deveríamos fortalecer na época a eleição da Dilma, e a prioridade era a eleição da Dilma, e como o governador Colombo acenou, e eu achei que era só coisa de campanha para receber recursos, mas eu tenho visto que o Colombo tem sido, entre aspas, dentro da lógica da coerência, muito fiel, dentro da lógica da coerência, porque no momento de crise poderia pular e dizer, olha, não tem, ele tem feito defesa dos investimentos do governo federal, e que não são poucos, a começar a puxar Pecó, tudo que o governo federal investiu aqui, tal e tal. Então, o Colombo tem se demonstrado uma pessoa, entre aspas, coerente com aquilo que ele fez antes da campanha e o que fez depois. O nosso partido faz parte da base do Estado. Eu repito, eu não participei da construção, não indiquei ninguém, mas tenho respeitado a opinião do partido, porque senão eu estou no PCdoB. E agora, o governador Colombo fez um gesto interessante. Ele trouxe o César Júnior e levou a Ângela Albino, possibilitou a Ângela Albino assumir lá a pedido Brasília. Da Dilma, que a Dilma pediu para reforçar deputados no Congresso Nacional. Então ele tirou a Ângela Albino na Secretaria de Assistência Social e a Ângela Albino, nossa deputada federal, a partir de ontem, no lugar do César Souza, pai, veio para uma secretaria. Toda uma movimentação e um pedido que foi atendido pelo Colombo. Aliás, e tem me surpreendido positivamente nesses aspectos. Eu tenho que ser sincero, fui contrário aliança, porque na época entendia que a melhor aliança seria aqui e acolá, uma opinião particular minha, mas assim, ó, nós ajudamos, sim, somos base do governo Colombo, estou falando enquanto PCdoB, né? Tanto é que agora o Valduga está articulando esses 2 milhões de reais para a cidade de Chapecó, eu quero ajudar e quero contribuir com ele nesse sentido, ele está pedindo também a minha opinião, mas a nível local não tem como a gente se aproximar deles. Não tem como. Não tem como, né? Não dá para imaginar PCdoB junto com o PSD em Chapecó. Não, eu não tem como, né? Nós somos oposição aqui, vamos ter uma candidatura de alternativa, o que nós queremos é aproximar outros partidos que militam em Chapecó, que podem estar compondo com a gente, ou a gente compondo com eles, né? São vários partidos, tem vários grupos políticos também descontentes com a condução, com a prefeitura municipal. Um vereador da base, outro dia, me disse, Paulinho, essa administração é a pior dos últimos 20 anos em Chapecó. Evidentemente que ele não vai para a tribuna, né? É a pior dos últimos 20 anos em Chapecó. Não tem prefeito, é uma desorganização, todo mundo manda e ninguém obedece, é um descontrole total, é dinheiro gasto e mal gasto. Um vereador da situação. Então veja só, um vereador que está lá dentro da Câmara de Vereadores, e esse é, infelizmente, Raquel, o comentário de bastidores dos vereadores da situação. Eles veem, tá, realmente está assim. Quando a gente pontua. A gente não pontua só porque quer. Quando tem, não faz um IFAP, por exemplo, que deu a desculpa da crise. Mas com crise saiu aquela outra feira, Expoeste. O problema foi má gestão administrativa. Não se anteveram que tinham que pagar os shows, que tinham que contratar os shows antes. Não se anteveram, não se organizaram e aí deram aquela desculpa. Mas é isso que a gente busca. Então, veja só, não tem como unificar aqui. A gente quer pensar um projeto político diferente para a cidade de Chapecó, pensando Chapecó grande nesse cenário que vai continuar se desenvolvendo da forma que está, mas um projeto que contém e que seja, acima de tudo, que respeite o dinheiro público. São 2 milhões praticamente por dia arrecadados e a gente convive com uma situação difícil, seja nos buracos de rua, seja nas obras que a prefeitura deixa de fazer, deixa de entregar para a comunidade. Olha, aqui via e-mail, tanto o Cláudio quanto o Carlos, eles fazem alusão, eu não tinha acompanhado, foi o próprio Paulinho que me chamou a atenção. Você viu o bate-boca do deputado João Rodrigues lá em Brasília com o deputado Jean Willis, né? É só buscar nas redes aqui que se encontra. Então, o que aconteceu? Os dois chamam a atenção, né, da postura com críticas. O Cláudio critica aqui o João Rodrigues. O João Willis fez comentários duros, chamou o João Rodrigues de ladrão de dinheiro público. O João Rodrigues disse que a postura do João Willis era questionável, porque a discussão era em torno do desarmamento. E aí o Rodrigues disse, olha, tem deputado aqui que quer armar o bandido, que quer desarmar o cidadão, enfim, acabou caindo numa esfera pessoal, o que era uma discussão, né, sobre o Estatuto do Desarmamento e a mudança nesse estatuto. O Carlos também diz, olha, o que a gente sabia em Chapecó, agora em Brasília está vindo à tona, assistindo o jornal, ouço então o Jean Willis aí nessa discussão, chamar, o que, que se pode esperar disso, né? É, só um instantinho, será que o povo acorda? São questões justamente em relação a essa discussão, tem que assistir depois com áudio essa discussão que houve lá no, na Câmara de Deputados. O que ocorre nisso tudo é que está em debate o projeto de questão do arma, as pessoas poderem postar ou não, portar arma, né? Um debate que eu acho que os deputados têm que fazer, cada um tem sua posição. A questão é que é o seguinte, houve agressão pessoal, intimidação de um lado e o outro respondeu. O que, que é negativo para nós? Negativo para nós é ter um deputado da nossa região, né, para todo o Brasil, né, o plenário calou-se quando o Jean Willis foi falar no microfone e diz o seguinte, que deputado chamou de deputado ladrão várias vezes por causa das condenações, né, porque essa questão da merenda escolar. E aí o que ficou ruim para nós, né? Por duas ou três vezes ele disse assim, você é um deputado que ganha dinheiro público e vem assistir filme pornô aqui na sessão do Congresso Nacional. Então isso é ruim para a nossa cidade, porque é o seguinte, pô, ficar conhecido nacionalmente por um deputado que assiste filme pornô durante as sessões do Congresso Nacional é ruim, é isso. A questão do desarmamento, cada um tem sua opinião. É um debate interessante, é um debate inclusive de ideias, de concepções de sociedade, se deve se armar ou não e tal. Não vou entrar aqui porque nós não temos tempo para emitir opinião sobre isso. O que ficou ruim para a nossa cidade é isso, né? É ter um deputado de Chapecó sendo chamado de ladrão na tribuna e dizer que esse deputado vai para lá para assistir filme pornô durante as sessões. Foi isso. Simples aí que faz o Paulinho do que aconteceu nessa discussão. A Franciele e a Geise também estão críticas em relação ao atual governo aqui do município. Diz, olha, do jeito que a coisa anda em Chapecó, só advogado do Fluminense para defender aqui, salvar o governo Caramori e Buligon. E a Franciele diz que essa gestão do Caramori se encerra, quer dizer, encerra só no final do ano que vem, mas ela coloca aqui, né, com sinais de inabilidade ou incompetência talvez, né, para resolver os problemas, segurança, saúde e educação. Já o Jair aqui diz o seguinte, me estranha, vereador, como as pedaladas não são motivos para impeachment, né? E ele acha, sim, que a Dilma é responsável pelo que está acontecendo, porque ela é gestora do país, né? Se não sabe de toda essa roubalheira, no mínimo é incompetente, então tem que sair por incompetência. Ele diz, eu sou gerente de uma loja em Chapecó, sou responsável pelos meus subordinados, e a Dilma não é? Desculpa, mas ela é responsável, sim, pelo desmando. Se não faz, né, pela incompetência de não tomar conhecimento do que é feito. Olha, a gente vai bastante no cenário nacional, mas, por exemplo, aqui em Chapecó também tem pedaladas orçamentárias e fiscais. Por exemplo, o prefeito pegou dinheiro do fundo de aposentadoria do servidor para pagar as contas da prefeitura, é proibido por lei. Eu vou pedir impeachment do prefeito? Não, eu vou fazer a crítica. Vou denunciar, vou dizer o seguinte, o governo federal pegou empréstimo da Caixa Econômica para pagar o Bolsa Família, pegou e devolveu 3 dias depois. Essa é a pedalada, pegou dinheiro da Caixa Econômica para pagar a Bolsa Família, porque não tinha dinheiro em caixa. Aqui em Chapecó, o prefeito pegou, se não me engano, 20 milhões de reais do fundo de aposentadoria dos servidores, dos funcionários públicos, para pagar as contas. Aqui em Chapecó. Então, o que acontece? Isso é uma pedalada? Sim, prefeitura, prefeito, aqui em Chapecó. Percebe? Então, é um exemplo concreto. Outro exemplo concreto. Foi pego um financiamento em Chapecó, a dólar. O dólar está R$ 4,00 agora, que é do Fonplata. A dívida da prefeitura simplesmente triplicou da noite para o dia com o Fonplata. E não fizeram um seguro na época contra esse risco do dólar estourar. Isso é uma pedalada? Orçamentária, fiscal, uma irresponsabilidade administrativa. É pedalada nesse caso. Nesse aspecto. Não. Mas eu vou pedir impeachment do prefeito por isso? Não, no caso aqui não é pedalada, talvez não tenha sido uma imprudência. Sim, não, é uma irresponsabilidade. O que o Brasil aprendeu certo. Por pedalada é tirar dinheiro, é fazer maquiagem fiscal, tirar dinheiro, né, de um lugar e colocar no outro, enfim. Certo. Né? O que é feito aqui em Chapecó? Ah, foi feito pelo Frit pegar dinheiro? Foi também. Vou dizer que foi. Tá, mas eu quer vou dizer, pedir é uma prática recorrente, então? Infelizmente. Eu vou pedir impeachment por isso? Não, isso não é motivo de impeachment, tá? É motivo de oposição, denunciar, etc, etc. Então, eu acho assim, ó, de fato, eu acho que o governo, ele tá cansado, né? Perdeu as rédeas, onde eu acho que é o momento da alternância para dar uma sacudida na administração pública, colocar a administração pública à altura das necessidades que Chapecó tem. Há quanto tempo a prefeitura de Chapecó não faz uma obra com recurso próprio? Não faz. Esse é o problema. Arrecada 1.900.000 por dia e não faz uma obra com recurso próprio. O que tem em Chapecó é do governo federal. É do governo estadual. Você entende? Então, o que acontece? A prefeitura, às vezes, dá a contrapartida. Então, esse é o problema. Onde é que está indo todo esse dinheiro? É isso que a população precisa saber. Olha, tem muita colocação do ouvinte, eu vou resumir e vou correr. O Evandro diz, olha, o que achou, né, no caso, acho que é isso que ele quer saber, que foi preciso um promotor de justiça vir de fora para fiscalizar o código de obras e posturas do município e determinar que todo imóvel que tenha, seja servido por via pública, pavimentado, edificado ou não, tenha calçadas em bom estado e dentro das normas da BNT. Então, eles, então, o que esse pessoal comissionado faz que não fazia essa fiscalização antes? É, de certa forma, é falta de prioridade, inoperância administrativa, realmente tem o grupo de fiscais, aí é tomar atitude, aí que eu falo o seguinte, você tem que ter atitude, tu não precisa realmente, não precisaria vir o doutor Eduardo, vir daqui dizer, vocês têm que fazer cumprir a lei que existe, que é a lei do plano diretor, a lei de obras e postura e tal, tem que fazer cumprir, é uma obrigação, então o que acontece, aí o promotor veio, aí saíram para a rua fiscalizar e tal e tal. Então é isso que eu falo, o seguinte, é falta de atitude, é falta de resolver os problemas que as cidades estão vivendo, é falta de encampar, de assumir, de tocar à frente. Eu acho que é isso que a gente precisa. O Ezequiel, o vereador acabou de falar isso no bloco anterior, mas ele coloca aqui, olha, a sua opinião sobre o processo na segunda vara. O Paulinho descreveu aqui esse processo, que é ação civil de improbidade administrativa proposta pelo Ministério em relação ao período 2007 a 2009 e desses 8 milhões que teriam sido, né, superfaturados, né? Ou que houve irregularidade, certo, no fornecimento de merenda. Tem mais alguma coisa ainda a falar em relação a isso? Temos que ser breves porque... Nossa. O que eu vejo é que as pessoas acusadas, especialmente o deputado, ele tenta dizer que isso é uma articulação do PT. Então é o seguinte, tudo que tem sido feito no Supremo Tribunal Federal contra o governo federal, então é articulação da oposição? Não é. O Ministério Público tem autonomia, fez um processo de investigação, o próprio Ministério Público foi para as escolas, visitou, entrevistou pessoas e chegou à conclusão, na opinião do promotor de justiça federal, de que houve superfaturamento na ordem de 46%. Né? Um exemplo concreto, deveria servir uma porção de 200 gramas por aluno, ele servia uma porção de 150 e cobrava de 200, ou devia servir numa escola que tem 300 alunos, devia servir 300 refeições dia, mas naquela mesma escola tem 400 refeições por dia e tem só 300 alunos. Esse que é o superfaturamento. Então, isso que eu estou falando, e o processo está na Justiça Federal e é acessível a qualquer cidadão, é uma investigação do Ministério Público Federal. E chegou à conclusão que dos 17 milhões gastos pela Prefeitura, 8 milhões foi desviado. É isso que eu falo da capacidade de gestão. Com 8 milhões, quanta coisa a Prefeitura poderia ter feito em Chapecó. Ok. A Bárbara aqui diz que a entrevista com o Paulinho é boa, é sensata, que o vereador realmente batalha pela cidade. E a Ana Maria faz um desabafo que eu vou resumir. Ela diz que a corrupção no Brasil é genética, não tem cura, está em todo lugar, né? E o que está acabando com o governo, na verdade, é a inflação, né? Gasolina que sobe, o mercado, nossa, preço altíssimo. E aí ver o Lula milionário com os filhos, né? Não precisa ser muito esperto para perguntar de onde veio o dinheiro. O Cunha, ela xinga ele aqui, não adianta aparecer a malandragem, porque são só dois ou três presos, né? E os bens continuam com a família de quem roubou, né? Isso às custas do povo, ela diz que isso é humilhante, né? E que democracia é essa, onde tudo é empurrado goela abaixo e isso é negado pela companheira, acho que a Dilma, ela faz uma alusão aqui a Dilma. E aí, como é que fica? É o descrédito, eu vejo aqui na... É o descrédito generalizado, infelizmente, né? Infelizmente. E aí, de fato, a gente precisa avançar e aprimorar as instituições. Eu quero que o Ministério Público funcione. Agora, o Ministério Público foi para a Assembleia Legislativa lá, problema de diárias, problema de refeições. Eu quero que o Ministério Público funcione com força, porque corrupto bom é corrupto corrupto preso, né? Vou falar que tem, fala aí bandido bom, bandido morto. Bandido morto? Corrupto, corrupto bom é corrupto preso. Então que as instituições funcionem, com o Supremo, com o Judiciário, que hajam denúncias, quem deve, quem tem prova contra si, tem que ser condenado e tem que ser agilizado. Eu acho que é isso que a população tem que exigir. E no momento do voto, evidentemente, saber escolher melhor as pessoas também, né? Pois porque é meio campo minado, foi eleito. Alguém, né? Olha, a Marlene, ela acha que tinha que ter um impeachment coletivo, porque ela também está cansada, né? A gente cansa, Marlene, mas todo dia a gente tem que se revigorar e tentar entender o escândalo do dia seguinte. Só que ela diz, Paulinho, como é fácil, né? A gente sempre culpando os outros, né? Que coisa interessante, a culpa sempre é dos outros, nunca é nossa. Ela questiona aqui a questão da postura do Paulinho. Eu só vou colocar aqui, ó, que a UMES de Chapecó eu recebo agora, não tem acesso à escolha ou para conversar com estudantes, mesmo depois de denunciar o Ministério Público. Enfim, ela fala aqui da impossibilidade da UMES, né? Eu vi algumas postagens disso, Raquel. O que é referente aqui, não ficou claro, porque aí ficou uma... Eles estão realizando um congresso a nível de país da União Brasileira dos Estudantes. E aí, que não está claro, não. Os representantes das escolas que vão a esse congresso, nem sei onde fica, mas eles têm que ser eleitos nas escolas. Então, as lideranças estudantis têm que passar nas escolas e escolher um representante lá do Pedro Maciel. Me parece que deu um problema no Colégio Pedro Maciel. E aí, por cargas d'água, um absurdo, né? Porque a gente tem que incentivar a juventude a participar da vida política, não estou falando partidária, sabe, se organizar no Grêmio Estudantil, desenvolver cidadania, responsabilidade, participação. Ah, e ela questiona então que a UMES não tem acesso às escolas para fazer essa campanha. Eu vou falar da escola que eu sei. Eu soube que a diretora do Pedro Maciel proibiu um aluno de participar e ainda ligou pro pai, que é um absurdo, né? O menino tá participando de sala em sala. Eu comecei a minha vida política nas escolas, fazendo torneio, organizando festas, organizando congressos, debates. É importantíssimo, é cidadania aí que a gente vai construir pessoas mais críticas e tal. E aí a escola, a diretora, que eu acho uma insensatez tamanha, querer proibir. Não estão lá para divulgar coisas ruins, estão lá para organizar os estudantes. Então eu me solidarizo à direção da UMES, parece que conseguiram resolver com a diretora lá e foi permitido passar. Eu acho uma insensatez, mas infelizmente ocorre isso. Eu acho que a gente tem que incentivar a nossa juventude a participar do Grêmio Estudantil, das entidades, aonde quer que seja que participe. Né? Eu acho que se envolve, isso é positivo, isso engrandece e isso melhora o papel político da juventude no cenário político da nossa vida. Ok, respondido. Então eu termino aqui com a fala do Antônio. Ele diz, olha, percebe-se no meio de comunicação, jornais, que o PCdoB está se aproximando da situação em Chapecó. Diz, isso é impressão minha ou a situação quer tirar a força do PT em Chapecó? Então aquela história, essa outra via construída, né, colocando o Valduga e encabeçando, seria uma forma de quebrar um pouco o PT, porque aí o PT, que sempre apareceu junto com o PCdoB, né, perderia esse contingente de votos do PCdoB, e o PCdoB estaria então fechado, na verdade, com seu inimigo aqui em Chapecó, adversário político, PSD. A avaliação, sim, do Antônio procede? Uhum. Nós temos um histórico de trabalho em conjunto, aliás, temos um trabalho em conjunto com a bancada do PT e com a bancada do PDT na Câmara de Vereadores, fantástica, né? Atuamos em bloco, 7 vereadores, discutimos em bloco algumas ações, perfeitamente. Evidentemente, o seguinte, nós temos um cenário político em que o nosso adversário é, o adversário político é o governo PSD, pelas razões que eu elenquei durante o programa. Eu acho que é possível o seguinte, que o Valduga seja hoje o representante da oposição, daqueles que querem a mudança em Chapecó, para ser o candidato a prefeito. E pode atrair o PT, como pode atrair o PMDB. A gente vai trabalhar para que todos os partidos de oposição estejam juntos. E se a candidatura do Valduga é mais viável, se demonstrar mais viável para a gente ganhar o município de Chapecó, eu acho que o PT tem essa clareza, nós temos essa clareza, já apoiamos o Pedro diversas vezes, apoiamos o Fritz, porque entendíamos que naquele momento eram as pessoas que tinham as condições de ganhar o poder político em Chapecó através das eleições, né? Não há distanciamento nenhum com o Partido dos Trabalhadores, muito pelo contrário. Temos uma ação na Câmara de Vereadores, estou falando da minha posicionamento, muito próxima. Estamos reunindo com o PT, reunindo com o PDT, com o PDT, com o PT, com o PMDB. Estamos reunindo com diversos partidos políticos em Chapecó para discutir qual é o melhor programa, qual é o posicionamento, qual é a opinião desses partidos. O PCdoB tem uma opinião sobre determinados temas, né? Qual é a opinião desses outros partidos para ir construindo, inclusive, um programa de governo sobre os diversos aspectos que a nossa cidade vive. Então, é evidente o seguinte, é legítimo. E eu, assim, com toda a sinceridade, acho que o Valduga hoje, de todos os candidatos de oposição colocados, sem demérito a nenhum, é um momento político que o Valduga, do Valduga, na minha opinião, sincera. Né? Então eu acho que ele tem as condições hoje de ser o contraponto ao que está colocado em Chapecó, tem grandeza para isso e tem condições de ser um excelente prefeito em Chapecó. Essa é a minha opinião e vou defender, e vou articular e vou trabalhar para isso dentro de um projeto em que valorize o que é arrecadado, em que a prefeitura arrecade 1.900.000 por dia, mas que diga, que o povo saiba onde está sendo gastado, que não fique 2-3 anos um restaurante popular para ser aberto na IFAP, 2-3 anos para uma creche funcionar no Presidente Médici. Essas coisas são inadmissíveis com a arrecadação do tamanho que Chapecó tem. É má gestão administrativa e nós precisamos corrigir isso com urgência. Olha, feita essa explicação, mas né, é difícil a gente entender alinhamento político, é muito difícil porque tudo já foi possível, né? Todas as combinações já foram extrapoladas, então a gente não tem mais nem o que acrescentar, porque efetivamente ano que vem talvez vamos descobrir que sim, que tudo é possível, vamos ver alguns alinhamentos que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender, mas que estão presentes. Paulinho, quero agradecer a sua participação, como sempre gera uma polêmica, porque o Paulinho ele fala abertamente o que ele pensa, ele fala abertamente o que ele entende sobre erros, sobre acertos, enfim. Agradeço a sua participação nessa quinta-feira e tem 2 segundinhos para a despedida. Extrapolamos o tempo para variar, né, vereador? Na verdade, aqui eu já recebi também, aqui eu também recebo aqui o WhatsApp. Pois é, mas é todo mundo ligado nesse... Paulinho fala que o João Rodrigues prometeu construir um colégio na Vila Real e já se passou 2 anos. É isso, Maximino. Então, por quê? Porque gasta mal o dinheiro, né? Se não tivesse gasto 250 mil para reformar uma creche que não funcionou, gastou mais de 100 e poucos mil numa casa alugada aqui no centro que nunca foi aberta, isso aí dá quase 400 mil. 400 mil, poderia ter resolvido o problema da Vila Real. Isso que eu falo da questão da qualidade da gestão. Então, assim, muito obrigado, Raquel, muito obrigado aos ouvintes, né? Fico à disposição. Eu acho que esse é o nosso trabalho, de vir aqui, de buscar o melhor para a cidade de Chapecó. Quando faço essas críticas, evidentemente faço porque acredito que tem coisas erradas, mas ao mesmo tempo, como disse, indo à busca de recursos para que venha para a cidade de Chapecó, indo acompanhando os projetos que o governo federal tem no governo federal para ajudar Chapecó, e sempre me coloco à disposição, inclusive da atual administração, para ajudar naquilo que for possível, né? Para ajudar naquilo que for possível, como a gente sempre tem ajudado. Aliás, repito, ajudado mais que os vereadores da situação, a gente não cria problema. A gente critica, a gente pontua, mas a gente hoje trabalha muito mais para Chapecó do que trabalham vários vereadores da própria situação. E com essa comparação, encerramos o programa de hoje. Para você que nos acompanhou, um ótimo dia, enfim. E sem mais, a gente se despede. O Estúdio Condá volta amanhã. Um abraço e até lá. Super Condá AM610. Conectada com o mundo. Acesse www.supercondá.com.br.